Eu te vi caminhando sem destino por aí. Te vi chorar, escondendo o rosto pra ninguém notar tua emoção. Onde foi que a alegria se perdeu e o teu sorriso? Aonde está? Se você quiser se abrir, fala pra mim. Quero escutar. Quero ser um amigo que está sempre em teu caminho. E quem tem amigos nunca está sozinho. De noite quero estar junto de ti. Quero ver tua boca iluminada num sorriso. Quero voltar a te ver brincar comigo. Quero ouvir você cantar.